Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas e vamos aqui para mais um Decadrops de notícias, repercutindo aqui o que aconteceu de recentemente no América na mídia esportiva e para falar um pouquinho também do jogo do final de semana, né? Primeiro, falando sobre as notícias aqui, eu queria puxar dois pontos que saíram na imprensa. O primeiro deles é falando que o América está próximo de atingir, por agora, né? Na verdade, a América está próximo de dobrar as receitas de patrocínios em relação a 2022. Isso é muito interessante. Eu acho que uma coisa que puxou muito isso, na verdade, foi o nosso patrocínio Master, que esse ano está pagando mais. Chegaram a especular o dobro ou quase o dobro do que o nosso patrocínio Master anterior. E o patrocínio Master, querendo ou não, é quem traz a maior receita, né? Os dois, ano passado era uma casa de apostas, esse ano também é uma casa de apostas, e isso puxou muito. Mas o América vem puxando outros patrocínios também, fechou com a Blink recentemente. Talvez não seja um patrocínio financeiro direto, mas acaba que isso fica uma permuta por troca de serviço. Toda forma, é uma notícia muito positiva, e até o Marconi Barbosa trouxe isso na entrevista dele. Isso vem muito também em relação à nossa performance esportiva recente, né? Que nos leva a competições mais importantes e, com isso, traz mais patrocinadores que querem estar vinculados à marca América. Então, notícia muito positiva aí, que meio que traz um pouquinho da consolidação desse crescimento recente do América, e que continue assim, o América se mantendo na primeira divisão e mantendo competições importantes. A tendência é isso se manter. Outro item também, que saiu no Super Esportes, lá tem uma rede de entrevista no Super Esportes, é só um dado curioso, que foi o Leandro Guerreiro mencionando que em 2016, quando o América estava numa situação bem difícil no Brasileiro, um diretor foi cobrar o grupo e falou que não tinha homens ali, que era um bando de vagabundos, e que ele acabou sentindo ali. Enfim, né? Saindo em defesa do grupo e tudo. Realmente, o diretor trazer isso para o grupo, acho que não ajuda muito que o clube saia daquela situação, mas foi interessante a repercussão da torcida, que foi assim: me fala quem que é esse diretor, que eu quero dar um prêmio para ele, alguma coisa assim, porque aquele elenco de 2016, realmente, para o brasileiro, foi fraquíssimo. Inclusive, fizemos um brasileiro tenebroso, né? Fomos rebaixados com muita, muita antecedência. Que foi também, acabou que serviu de uma reformulação para 2017 a gente ser campeão brasileiro da Série B, e depois seguimos com o nosso crescimento. Bom, esse sábado a gente joga com a Tombense no Independência às 16h30. Meu palpite é que o América vai com um time mesclado, não só porque não por não ser uma partida necessariamente importante. O América ainda briga pela primeira colocação geral, que nos dá benefícios ali, né, para as fases, para a fase da semifinal. Mas também porque o elenco está muito cansado. A gente fez uma partida sábado contra o Atlético, viajamos para Tocantins, jogamos na terça contra o Tocantinense. Então, para nos prepararmos melhor para as próximas partidas, até fisicamente, acredito que o América deve ir com um elenco mesclado. Eu acho que seria uma oportunidade legal da gente ver, por exemplo, o Mastriani entrando de titular, para a gente ver como é que ele vai reagir. Uma oportunidade para meninos da base também, que fizeram a boa copinha, que ainda não estrearam, como, por exemplo, o Luan Campos. Não sei se o Mancini vai fazer isso, mas eu acredito que esse seria o momento. A gente vê ali talvez o Matheus Pazinato, ver se ele está pronto para uma eventual substituição do Matheus Cavicchioli, caso precise. Eu acho que esse seria um momento ideal para isso. A gente não está preocupado nada com o Cruzeiro, problema do Cruzeiro, se eles vão classificar ou não. Eu não digo nem por conta de entregar o jogo para Tombense ou algo nesse sentido, mas porque é uma partida que para a gente acaba que tem uma importância menor, e a gente precisa de fazer esses testes, porque na Copa do Brasil não tem como fazer esses testes, né? Uma fase qualificatória. Se a gente perde ali, é muito dinheiro em jogo. No Campeonato Brasileiro, não dá para fazer esse teste. Cada jogo no Brasileiro é uma final para a gente, porque cada ponto é muito precioso. E na Sul-Americana também não dá para fazer teste, porque é uma competição internacional que a América tem condição de chegar muito longe, quiçá até brigar por um título aí. Então, Onde que a gente tem que fazer esse teste? Agora no estadual, porque depois da semifinal e final fica mais difícil também, né? Então, vamos ver como é que o Mancini vai armar o time, mas seria um bom momento para a gente colocar esses jogadores que não têm entrado muito e alguns que a torcida ainda acredita que podem render. Para esse jogo, o América fez uma promoção interessante, que é por conta da comemoração do Dia Internacional da Mulher. As 500 primeiras mulheres terão entrada gratuita. Isso é uma iniciativa muito positiva, na minha opinião. Até a Itatiaia colocou que a América anuncia venda gratuita para essas 500 mulheres. Queria entender como é que vai ser essa venda gratuita. E por fim aqui, a América jogou ontem, dia 2, contra o Bragantino Sub-20, né, pelo Brasileirão Sub-20, e vencemos por 1-0, gol do Renato Marques, que mostra aí que, apesar de alguns meninos terem subido, a gente teve gente que foi dispensado, a América aparentemente mantém um bom nível ali dos meninos sub-20 e vão fazer um bom campeonato brasileiro. Tomara que a gente vá tão longe como fomos na Copa São Paulo também. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí, compartilhem com algum amigo americano. Isso ajuda a gente a ter um alcance maior. Decadentes é isso, né? De americano para americano. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.